Voltamos, estamos aqui, Vê Domingos, Giana Serve contando todas as histórias aqui sobre o CD Cirandinha. E eu queria perguntar para ti o seguinte: eu queria perguntar o seguinte sobre essa aventura, né? O Eurotour. É, foi maravilhoso, né? A gente, graças a esse projeto que a gente tem, que é o projeto de lei de intercâmbio, a gente conseguiu essas apresentações em Portugal. Fomos a Barcelona, mas mais por querer conhecer, porque o nosso compromisso com a Fundação Cultural era estar em Portugal através da FNAC. A gente tocou lá, que é uma, enfim, uma loja que tem no mundo inteiro, né, de livraria, e, enfim. Foi ela que fez o link, não? Exatamente, foi através da FNAC. E as FNACs, elas têm, de uma maneira geral, elas têm espaços para fazer apresentações culturais. Então, a gente, inclusive, foi um dia antes para conhecer a loja, conhecer o espaço, tinha um outro cara tocando, enfim. E o show que a gente tinha era um show de meia hora. E foi muito legal, uma experiência massa, porque fomos, quem tocava era um trio, era eu, o Evandro Rassi e o Chico Preto. E as músicas do disco são músicas muito com muita informação de som e de coisa. E tem muita coisa que eu nem sei tocar, porque eu, como violão, assim, eu me viro bem no violão, mas eu sou mais. Meu violão é mais para me acompanhar, eu sou mais cantora do que violonista. Realmente, meu violão é meio. Assim, eu me viro bem, né? Então, tem coisas que eu nem toco do disco, que são mais rebuscadas e tal, enfim. E a gente tinha um repertório, então, para montar de meia hora, 40 minutos. Então a gente levou coisas naturalmente do CD, porque a divulgação era essa, o objetivo era esse, mas levamos essas coisas diferentes. Então, por exemplo, As Bezedeiras era uma música que tava, que fechava o show. E as pessoas amavam, porque a gente fazia toda aquela introdução de falar a respeito disso, dessa cultura de benzer. E é legal porque é uma cultura, a colonização, exatamente. É um link, né? Totalmente. Né? Falei assim, link novo, mas é a ideia. Não, é impressionante. A ideia é o quanto as pessoas se identificam. Totalmente. Para a gente tá em casa, nem parece que estamos tão longe, parece que estamos aqui na cidade do lado. Isso eu ia perguntar. Você sente nas pessoas um outro clima? Não? Olha, eu gostei muito de estar em Portugal. A gente, na verdade, conheceu Lisboa e conheceu Cascais, né? Foram os dois lugares que estivemos mais. A forma como eles recebem a gente é uma coisa assim, o respeito com que eles nos tratam, não sei se é porque estamos vindo de fora ou porque isso é assim, mas é uma coisa absurda. Assim, você... É demais. A gente foi tocar um dia num restaurante brasileiro que tem lá, o cara é português, mas é casado com uma brasileira, ou o contrário, ela é portuguesa, enfim. Parecia que a gente era a estrela de, assim, a forma como eles receberam. Não, vocês vêm antes aqui, a gente vai preparar um almoço e para vocês só conhecerem a casa, à noite vocês voltam. Eles queriam que as pessoas parassem de comer. Não quer, chega, para de comer, vocês só vão tocar depois do jantar, porque ninguém vai ficar comendo enquanto vocês tocam, que eu quero que as pessoas assistam e aplaudam vocês. Então, existe uma coisa... Eles se interessam pelo que você tem. Uhum. Não sei, é isso que eu estou te falando. A gente foi uma vez, foi o que nós vivemos. Não sei se é assim ou se excepcionalmente aquele lugar foi assim. Então, cara, foi uma coisa absurda. No final, o cara serviu um jantar pra gente, um bacalhau, que eu nunca comi aquilo na vida. A forma como foi servido, a gente estava sendo tratado como. Que inveja do Chico. Chico tá se achando lá em Portugal. Safado, fez nenhuma musiquinha e foi pra Europa. Exatamente, foi pra Europa, olha só. Exatamente. Então foi muito legal. A vontade de voltar, eu vou te falar assim, é latente. A gente quer voltar, a gente quer não. A gente vai voltar, eu vou voltar. Tomara que eu consiga voltar com um grupo maior, porque a gente queria mostrar um trabalho mais. Porque se a gente conseguiu num trio agradar, eu acho que com um trabalho maior a gente vai, sabe, tocar de repente num teatro, que a gente tocou nisso. Apesar de que as livrarias lá, as FNACs, a gente tocou em 3 FNACs, tocamos num centro cultural, Fábrica do Braço de Prata também, maravilhoso, e tocamos nesse restaurante. Sempre com atenção muito, muito focada. As pessoas saem da livraria, vão, sentam nas cadeiras, assistem você tocar, ficam até o final. É impressionante, assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que tem esse respeito pela música autoral, assim, isso eu acho é muito legal, né? Eu acho que até aqui a gente. O Lenino tem uma frase falando sobre música brasileira na Europa, que ele diz o seguinte, que eles começaram a misturar agora. De 50 anos para cá, que pegaram na Europa e começaram a misturar com música, fazer pesquisa na África, na Índia e tal. E o brasileiro chega lá com 500 anos de janela, entendeu? A gente tem essa mistura na veia, né? Então, tipo, eles têm esse approach com a gente, assim, com a música brasileira. Acho que por conta disso, assim, a gente já nasceu híbrido, né? Nossa música já nasceu híbrida. E é o momento também, né, de abertura, de não ter mais a xenofobia, de você... Europa está liberando e obrigada a liberar, por exemplo, a entrada de vários tipos de culturas para poder sobreviver. E eu acho importante também citar, acho a questão de que você foi pela lei, edital, questão assim. No teu caso, Gia, a lei mais se serve do artista do que o artista da lei, entendeu? Que bom, obrigado. Eu acho que tu eleva, faz com que a lei tenha sentido, porque a gente também sabe de vários projetos que morre na praia. Morre na praia, tem gente monta um grupo porque vai acessar uma lei, entendeu? Um edital, né? Então acho que no teu caso é um orgulho para a cidade e um ganho muito grande para a cidade. Saber que está usufruindo parte, porque a gente sabe que sempre não é um patrocínio, mas é um apoio. Claro. E a gente sabe do investimento próprio que a gente acaba tendo que fazer. É verdade. Mas que é um ganho. É um ganho para a gente. Vou fazer uma pergunta de autoavaliação. O que eu percebo, assim, na sua personalidade é uma certa inquietude. Uhum. Você é uma professora, você é uma artista, você está sempre num trabalho de... Parece uma inquietação da geração. Uhum. Acho que um dos motivos pelo qual a lei funciona com ela é que pintou a lei, eu vou fazer. Sim, ou menos isso, você? Eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que eu sou uma cantora, eu gosto de cantar, eu sou uma intérprete, eu gosto de fazer, eu gosto de ver esse resultado. Tá realizando. Realizar. Eu ouço uma música e falo, cara, eu preciso cantar isso, nem que seja... Eu faço isso muitas vezes. Quando eu ouço uma música que eu gosto muito, de qualquer artista, eu vou, pego a cifra na internet, eu toco para ter o prazer de... Eu sozinha, não preciso, eu nem quero ninguém. Eu gosto, tem coisas que eu gosto de... Porque eu acho aquilo tão genial, como é que o cara teve essa ideia? Como é que o cara colocou essa frase aqui? De onde que ele tirou essa expressão? Então eu gosto disso, eu tenho esse prazer. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, por exemplo, a gente fala naturalmente do Cirandinha, Cirandã, mesmo ele sendo lançado ali em 2009, pô, eu já estou envolvida na história do Cirandinha, claro, sempre o artista está envolvido muito antes do que as pessoas conhecem. Então, eu, por exemplo, não ouço mais o meu disco. Eu já acho que aquilo ali já não me serve. Né? Já foi. Isso acontece com a gente. No lançamento dele, aquilo ali... É o momento que as pessoas vão começar a consumir, é o momento que eu já estou pensando no outro, eu já nem quero mais. Não é que eu não quero mais tocar isso, mas eu digo assim, eu já estou afim de outras coisas. Querem outras coisas. Eu acho que essa inquietude ela vem um pouco disso, assim, agora eu já quero gravar um novo disco. Tudo bem, esse processo do começo é um processo assim, é difícil você sair dessa inércia, né, cara? É difícil você. Vamos começar tudo de novo, vamos lá, reunir repertório e tal. O prazer ele é maior quando você já está no momento da gravação, que já tem a coisa resolvida, delineada. Mas, assim, eu quero gravar, eu preciso lançar outra coisa, eu não posso virar o ano sabendo, assim, que meu trabalho continua sendo Cirandinha. Não. Eu já fico, assim, pô, de novo, vou tocar essa música aqui, não é possível. Não... As pessoas talvez nem achem isso, mas a gente começa a ficar... Bem feito, depois que você vai pro público, cada vez um público maior de novo, né? É legal. É como pedir para o Rolling Stones não tocar o Sex Fest. E também é muito legal, a gente teve agora a Ita Jazz aqui, e eu fiz uma apresentação pequena ali, também com os meninos, e é massa, assim, você tocar e ver as pessoas cantando a música do teu disco, que só tocou no teu disco, não tocou numa rádio em outro artista, só tocou ali, então quer dizer, você sabe que aquelas pessoas ouviram e estão cantando, e também é legal, eu fico pensando assim, pô... Você também almeja isso, colocar, né? Colocar a tua história, né? Na história das pessoas. Eu estou também na estante ali, com todos esses outros artistas grandiosos, mas... E muitas pessoas que estavam ali, é legal quando você percebe assim que você perde o controle. Vem um cara falar comigo que eu nunca vi na vida, que não é amigo do amigo nem nada. Falou, cara, eu tenho o teu trabalho, eu gosto do teu trabalho. Então é massa isso, né? Você não milagre, sabe, né? Pra onde vai. É o que chama de milagre da exatamente, da multiplicação. Esse programa que tá rolando aqui, você não imagina quem que ouve isso, quem é a pessoa que vai ouvir o teu disco. Inclusive é importante dizer que as pessoas podem baixar o disco. www.gianaserve.com.br, entra lá, ele é um link pro trama virtual, onde a gente botou lá. Inclusive, eu aprendi isso com o Venâncio. O Venâncio, ele é fera para essas coisas. E botei o disco lá. Então, quem quer conhecer, isso é legal. E as pessoas... Eu sempre que eu vendo o disco, eu falo, ó, pirateia, grava aí, dá para os seus amigos. Porque o trabalho independente, ele é isso. As pessoas, pô, mas não vou copiar. Cara, copia. Bota no pendrive, bota no teu computador. Canta fim do ano, manda para os teus amigos, manda o link. Eu quero que as pessoas ouçam a história, eu quero que as pessoas conheçam o nosso trabalho, porque é um trabalho dele, é o meu, é o do Poquila, é o do Chico, do Evandro, do Osés, do Elezé, do Oliver, é um trabalho de todo mundo que está junto, da Roberta Sabino, que fez a capa, é um trabalho de muita gente junto ali. Então, quando as pessoas pegam um disco na mão, olha quanto artista está sendo divulgado, está sendo reverenciado, né? Sim, sim. Isso que aí que é maravilhoso, eu acho que é isso aí. Eu acho que essa inquietude dela até, eu acho que é o que te movimenta, né? Acho que sim, acho que é todos e nós, tem né? Que ser, tem que ser. A gente não pode achar que está pronto, né? Eu particularmente tenho uma dificuldade de adaptação, tudo que é mais ou menos. Quando fica muito mais ou menos, coisa tá assim, não sei o que lá, eu desestimulo. Acho que tem que estar pilhado mesmo, tem que estar, vão para frente. Às vezes assim, fica, tem uma coisinha que está errada, muito ali, aí não lança alguma coisa porque o disco fica na gaveta, o baixo não estava com timbre ideal e coisa tal assim. Não, é vamos para frente, vamos fazer esse o próximo degrau e andar de novo e vamos embora. Eu também perfeito. Acho que. Beleza. Vamos para frente também. vamos escutar mais uma música aqui. A gente acabou de ter ouvido Por Acaso, certo? E por acaso no bloco anterior. Vamos tocar mais uma música do Sinandinha, que daí nós vamos escutar agora também. Nada a Esconder, que é do Pedro Domingos. Um tributo aí também, né? Maravilhoso. Vamos escutar também. Eu não tenho culpa, tá? Fomos nós fazendo essa playlist, né? Não, foi. Também não fui eu, então tá vindo aqui. Né? Então, nós vamos daqui a pouco voltar ao Pé da Letra com o último bloco. Ao Pé da Letra, voltamos aqui com o último bloco, com o V. Domingos e Gena. V. Domingos volta, vira e mexe, tá aqui falando, né? Ele comentando aqui. E, claro, Gena serve aqui, que não vai ser a primeira vez que vai estar aqui, vai vir outras vezes. Pode me chamar para comentar do trabalho dos outros também, eu sou faladeira. Legal. E eu queria que vocês fizessem um trechinho do Silêncio dos Mundos, que também é uma música. Tá, aí, mas vamos fazer. Eu lembro que cantar o teu tom, faz. Ou tu podes fazer, eu vou junto contigo também, pode ser, porque o meu tom é isso, vai aí. Qualquer coisa é Beck. Giro todo o universo só pra achar aqueles versos que atraem pra mais perto os mistérios desse teu olhar. Como ele é uma mais antiga, minha aventura no perigo e te levo a abrir e distante do céu. Chuva de estrelas, os astros todos a flutuar. A terra se revelará pequena, e a mira louca nessa íris lunar. Faz tempo que eu não toco essa música. Pegou o calça curta, né? É verdade. Essa música foi ali o encontro? Foi a primeira vez que eu tinha um café no mercado público, chamado Café e Cultura. Já tem um tempo que não tem mais. Aliás, nem café nem cultura. Já nem café. É uma pena. E eu lembro que eu estava trabalhando, a gente trabalhava pra caramba, café no caixa. E a Natália Uriarte chegou com a Bia Prado, que elas tinham vindo, que tinha rolado o festival de música, o FEMIC. E eu lembro exatamente dela chegando e falando, cara, tem uma música do Venâncio nesse festival que tá incrível. Eu falei, vou gravar essa música. E eu nem conhecia essa música, nunca vi. Eu falei pra Bia, a música é boa? Gia, a música é linda. Eu falei, cara, eu vou gravar ela. E aí, depois de um tempo, elas fizeram esse link, eu conheci, eu vi a gravação do Betão e tal. E foi, me alucinei. Eu falei, cara, essa música é um troço. E aí foi aí que eu comecei a ouvir o trabalho do Venâncio. E aí foi muito legal, né? Porque surgiram várias outras essa coisas. Essa música tem umas 4 gravações, né? É, eu acho que talvez até mais. O César gravou, que tá aí na técnica aí. Ah, é? O César gravou com Hortência. Olha só. Uma versão mais rock, mais um new rock pop, assim. e que é anterior até a... Que massa, eu não conhecia essa. É uma versão bem, bem diferente. Não, mas assim. O Criva também. Não. É no Criva. É no Criva, é, com o Criva. E aí tem o Betão. Bem no início, essa, tem uma particularidade quando vê o Marcos Pontes, aquele astronauta brasileiro, o primeiro astronauta aí, Marcos Pontes, né? É, Marcos Pontes. Quando ele veio a Santa Catarina receber um troféu em umas honras, a música foi executada em piano e voz, Leva a Lua, tal, tinha um link, ele citou lá no blog dele que tinha escutado a música aqui, e foi com a Babi que cantou a música, numa uma versão completamente diferente. Sério? Assim, que eu acho, olha que massa. Eu não é porque o César está aqui, mas a versão que eu prefiro é a tua, Gina. Que legal! Que bom, né? Eu gosto muito da versão da Gi, porque o Oséias e o Eliezer... Exatamente, a produção dos meninos, eles sacaram um baiãozinho que tinha dentro do som, que embora seja uma canção, eles sacaram isso e trouxeram isso à tona, para o primeiro plano, assim, Daí, quando eu ouvi, eu digo, cara, essa aí era. Tava no início da minha ideia, a questão musical. Olha, tinha que esse massa. Baiãozinho. Eu quero até comentar aqui que eu, primeira vez que eu escutei, assim, eu deu para sentir mais ou menos ela como uma trilha, né? Uma trilha da poesia, né? Aham. Tipo, ela envolve o lance todo da música, que é o poema com referência a todo o lance do universo e tal, e ela tem essa bagagem ali na produção. Não é só a música, mas a trilha e a imagética, né? A imagem que cria todo o compósito. Uh-huh, uh-huh. E eu acho que eles captaram muito bem, foi muito feliz, acho que toda a composição. E é uma das músicas mais importantes, talvez, mais importantes, digo aqui, dessa geração. Que legal. Aqui na região. Nossa, que legal. Vou citar também a versão da Maria Luísa, da Malu, que está agora no Ídolos aí, estourando a menina. Não sei. Que cantou a música numa homenagem a Guintajei, também cantou. Que legal. Ela cantou com 7 anos, ela cantou o refrão e a parte B da música, assim. Foi emocionante também, assim. Putz, que legal. Muito legal. É legal essa coisa da produção, né? Sempre num disco, assim, o artista fica aparecendo mais. Mas tu vê, isso que a gente está falando, o trabalho dos meninos, quer dizer, eles, quando eles ouviram a música, eles ouviram ela de uma maneira muito diferente, né? O papel que tem o produtor artístico do disco, né? Sim. De ter essa sacada e de conseguir colocar e fazer que os instrumentos fiquem a serviço daquela música, da canção, né? É muito legal, né? A forma como você toca A ou B, ou você toca a guitarra na introdução de uma forma, depois toca de uma outra forma, e mescla essa coisa dos instrumentos, né? Apesar de não ficar um baião na cara, mas tá implícito ali, né? E você trazer o instrumento característico do baião, é legal isso. É o baião contemporâneo, eles chamam, né? Eu acho que isso é essa questão do europeu gostar da nossa música brasileira, é porque a gente dilui de forma natural. Pode ser. Entendeu? Às vezes o músico do jazz, ele sabe tocar jazz, e já no rock ele já não vai. O do rock, toca o rock, já não. Se for uma bossa, já não vai tocar. Claro. Vem muito pesado, coisa tal assim. E a gente aqui. Isso também acredito que é da personalidade, né? Que nós queremos estar participando o tempo todo de tudo, né? Então, quer dizer, a gente é curioso, né? Tem isso, né? A gente é curioso. O que e tá outras, ali, né? Outras eles se reservam lá. Não, ainda não é a minha vez, e eu só vou entrar quando eu vou. Eu acho que até a gente tem uma inveja um pouco mais acervada. A gente vê um jazz, nossa, se eu pudesse ser esse jazzman aí. É verdade. Aí a gente é mais invejoso. A gente tem que inventar outra coisa pra mostrar que também é bom, né? Faz diferente e empurra pra frente. Exatamente. Se igual, não vai ficar igual, então vou fazer outra coisa. Claro. Pessoal, nós estamos encerrando nosso programa de hoje, foi muito legal. Obrigada, muito obrigado pela presença da Giana aqui. Que legal, obrigada. Nós vamos escutar Silêncio do Mundo agora na saída, como saideira, para, né, pra gente mostrar, né, se é realmente a música é essa bala toda. Que a gente faz expectativa. A expectativa ficou alta agora. Né? Mas muito obrigado pela tua presença. Poxa, muito obrigado. Demais, espero que adorei. A gente venha outra nesse papo, que só faltou, né, o álcool, né? Mas o resto tem tudo aqui. Um agradecimento ao pessoal da Play Records, que cedeu o espaço pra gente fazer. O Alexandre Siqueira, que tá na técnica. O César, que deu condições pra gente fazer esse papo. E o Ao Pé da Letra é assim, é um programa que vai trazendo as pessoas e vão trazendo também a alma das pessoas na sua composição, na sua interpretação, e nas duas coisas juntas. E está ganhando espaço, fazendo barulho, as pessoas estão gostando. Estamos aqui. A atuação do Bruno, que é um grande compositor, e está aí agora. Isso aí. Muito obrigado. Na inquietude dele, tá? Multifacetado. A gente quer que todo mundo se compartilhe das ideias, que é o que está faltando aparecer. Ideias a gente tem muitas, né? Está faltando espaço para aparecer e que a gente possa, todos nós, dar um pouquinho de si para continuar a música brasileira, né, no alta como ela é. Massa. Muito obrigado. Nossa, obrigado demais, Bruno. Adorei estar aqui, adorei esse papo, adorei as declarações, tudo para ver, porque está faltando, né? Eu nunca falo as coisas para ele. E parabéns também pelo teu trabalho, que é um trabalho muito legal. O trabalho de vocês juntos é um trabalho muito legal. E, pô, parabéns pelo programa e obrigado às pessoas que nos ouviram. E quem gostar do trabalho, divulga, passa para frente. www.gianaserve.com.br. Venâncio, valeu? Valeu, obrigado, um prazer. Quando tu falou, a Gi vai estar junto, eu disse, tem que dar um jeito. Vamos correr lá, vamos fazer, demais. Porque eu acredito nela como artista, acredito nesse programa como um ativador de várias coisas culturais, e tu tá fazendo isso aí de forma bem bacana, bem democrática, no sentido de estar trazendo artistas das mais diferentes vertentes e botando tudo num canal só, que eu acho que é por aí mesmo. Beleza. Muito obrigado pela audiência. Tudo de bom para vocês. Semana que vem estaremos aqui, ao pé da letra, pela Rádio Sarau, às 20 horas, quinta-feira. Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Valeu.